conhecer. Nega da minha vida no castelo de sonhos, serás minha rainha, enfeitiçado por ti cada vez mais e mais. Somos diferentes ao mesmo tempo tão iguais. Passei a vida inteira linda te esperando. Com você eu vou viver longos e belos anos, dedicar a você essas lindas frases. Por amor menti o nome até a idade. A gente não vê nada quando tá apaixonado. Tatuei o seu nome em destaque no meu braço. Quando gosta de alguém, cuida e se aproxima. Se torna um vício, faz parte da vida. Em cada verso de amor, em cada carta perfumada, gastava um caderno com poemas e palavras. Se juntos somos um e o destino quis assim, só tenho a agradecer, Deus fez você pra mim. Você faz parte de mim. Na vida nunca amei alguém assim. O tempo passa, eu sei, mas nunca esquecerei. Você que eu amei, viverei por ti. Quero te amar, não quero te perder. Quando pensar em mim, estarei pensando em você. Infinita magia, intenso desejo. Vou te levar comigo, vou te roubar um beijo. Não quero mais, estou solitário com a lua. Sozinho sem você, na madrugada escura. Vê se não judia do meu pobre coração, porque permanece acesa a chama da paixão. Me acertou feito uma bala, roubou meu sentimento. Disse que não me queria, pediu pra eu dar um tempo. Te mandei uma carta, não obtive resposta. Você faz o seu jogo, não aguenta e sempre volta. Sozinho eu estou sonhando acordado, perdido no universo, no meu mundo solitário. Eu fico sem saber aonde é que você anda. O homem luta até o fim pela mulher que ama. Você faz parte de mim. Se fosse escolher entre você e a vida, te escolheria, pois sem você não viveria. Pode passar um século, uma vida ou alguns anos, um dia irá entender o porquê te amo tanto. Se você é o meu anjo, eu sou o teu céu. Teu beijo é mais puro, é mais doce que o mel. Você foi os meus olhos quando não podia ver. Com você eu tive tudo que eu não podia ter. Com você eu aprendi que é importante amar. Com você eu acertei quando não pude errar. Agora que entende e sabe quanto eu sofro. Se não tiver comigo, eu vou morrer aos poucos.